Deve pro CV. Internos de plantão se rebelem. Isolado, fechado, ao tempo internado. Nosso âmago se encontra seco e asfixiado. O estado clínico em coma no porão. É várias fitas que acontecem pra tirar nossa atenção. Porque as ulceras do Egito vêm afligir os corpos que vagam na terra, sem saber pra onde estão indo. Bem-vindo ser vivo aqui ao antro que habito. Vejo os mano caindo, os que tão rindo controlam o abismo. É meu amigo, eu já nem ligo. Sou eu que vivo, sou eu que lido. Com a minha vida sabia muito, porém foi quieto, muito bocado. Quanto tempo tu tá do meu lado? Confundo rostos, conheço alguns aqui. Falta menos de 80 anos pra todo mundo em que sumir. E eu nem sei o que vou fazer amanhã. Carai, parceiro, por que morder a maçã? Eles atacam o organismo espiritual. Retém o equilíbrio pra atingir tua energia vital. Tô no hospital, com meu senso brutal. Os enfermeiros vão ouvir, dever depois se enforcar no varal. Enquanto meu espírito vomita, tudo de ruim que absorvi na minha vida. A minha mente esgota e agora nada me importa. Então chama a sanidade que eu quero a minha de volta. O louco internado, o mundo conturbado. Eu sigo adequado pra não ser crucificado. Interno se alimenta dos escritos do passado. Viva a literatura, louco, doido e retardado. Só um minuto de idiotia, depois pode rasgar a nossa velha teoria. Não deixe devorar o descontrole da mania. Livrai o ser humano dessa falsa hipocondria. Venho sentindo um corte na garganta, talvez a consequência das ideias que nós planta. Se arrependa dessa tendência suicida. Você é como eu, então prossiga. Entenda, leia a Bíblia, mate a carne, não a alma. Demônio range o dente enquanto o anjo bate palma. Versículo grifado, mas na prática sempre falha. Interno visualiza sua cara de canalha. Não vim bater de frente com o pastor, eu faço por amor, construa seu império e depois faça-me um favor. Retire-se daqui, meu caro consultor. Meia palavra basta para um bom entendedor. Cita as entrelinhas do poema, a própria solução que vem em forma de problema. Liberte-se da algema no inverso do futuro. Eu só não me encontrei porque eu nunca me procuro. Bem-vindo ao labirinto.